Alemanha 200, negativo. O senhor pode fazer o final do NB2U ou o procedimento ordinário. O 4082, procedimento ISO NB2U, mas se desejar, o controle autoriza o procedimento ordinário também. Total, centrozinha zero à esquerda, já prossegue na aproximação para Pons, pista no 7, o vento no 7, 0 graus com 62 nós. O tráfego dando zero, está na curta final já no momento. Pelo está autorizado. A próxima aeronave zero pontos aqui por 2 metros. 7-72, vou aguardar nova ordem para retornar para o litoral, ok? Vamos prosseguir um pouco mais para dela continuamente. Na escuta do controle. Na escuta do controle. Comércio Bravo pode prosseguir conforme a procedimento? Confirma. Comércio Charlie Bravo, autorizado para o procedimento? Eu Charlie Bravo, visto para 2500, pede autorizado o RNAV, pode passar para 2366. Autorizado o RNAV, comandei passando o CA2366, confirma o ajuste? Ajuste chama 096. 096, obrigado. Azul 4207, chame centro Recife, na frequência 123 decimal 8, alternativa 123 decimal 35, está autorizado o VADM. Chama 6200, vai fazer o final do NDPZ e procedimento ordinário. NDPZ, 6200. Ele reduz para 6200, para o seu relação para o seu testamento, por via esquerda na 025, e o seu limite vai ser a radial 270. Esquerda, 275, radial 0, 270, Salvador, por quê? Radial 270, Salvador, seu limite. 270, Salvador, 62. Chama 6200, para 406, aí chama 096. 406, 068, chama 270. Guardião 05, mantenha mais no litoral sul para não preferir como aeronave na aproximação final. Já prova o litoral, guardando nova discussão para retorno. 240, se você mantém o 050. Litoral para controle. Jet 9, todo o aeronave no radar. Marcelo Bravo, chame torre na frequência 18095. Torre 18095, Marcelo Bravo. Chame 6300, está testado 9 milhas da sua coluna, essa nave é na produtora, listando para 206, autorizado no NDB, a final do NDB de luta. Luta 6200, autorizado e a frequência de luta. Alô, Romeu Charlie Bravo, sentido tráfego, continua aproximação no zero, vento no 50 graus, 629. Qual o tipo da aeronave? É o Charlie 680, um Citation Sovereign. Sente grato. Ali 408, bem seguida, para 2009, número 3, aproximação. Bem-vindo para 2009, número 3, aproximação. Pisado no 0.60 graus com 079. Limitoso, pistão 0, Rodel Robertino Grau. Estamos com o Yankee, bom dia, desse dia, chegada bom, reporte para a descida. Controle Salvador, Guardião 05. Estava linha do litoral, cara, Gabi 510, solicita retorno para a base Gré, linha do litoral 510. Indicou a linha 05, mantinha 510, reporte, próximo ao farol de Itapuã. Reportará próximo ao farol de Itapuã, cara, 510, linha do litoral, atingindo o voo São Paulo. Autorizado, Gabi 4082. Mas o 42 autorizado o procedimento RNAV a partir do teste 368. Você é autorizado a RNAV a partir do 368? 42 para 1809. Reduzindo para 1809, a partir do 0800. Após a passagem do novo? Próximo já a cabeceira. Informarei pista livre, 1-6200. Cliente 6200 aguardando. É mais essa, as informações, com a turma na frequência 1-8-9-5, com a pista informada para a turma. Agora chegamos para o contato com o guardião, qual a instrução? Guardião 05, se você está no pouso na torre, 1-8-9-5. Reforço 5, Guardião. Salvador, Guardião 05, forte. Pague. Guardião 05, Torre Salvador. Através do processo, 510, a intenção é prosseguir base Guardião. Nós visual com a reposição nacional, tem condição de, após a passagem do mesmo, com segurança, prosseguir direto para presente. Gente, passando a retaguarda do tráfego, agilizando o cruzamento devido a novo sequenciamento. Guardião 05. Feito as instruções, Guardião 05, agilizando, vai informar que não é para a base, muito grato. O Papai Romeu, Romeu, Charlie Bravo, solo aos 45, libere à direita, chame solo, Salvador, 1219. Vira para o da Seasa. 180 graus com 62 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso 10, Oxa 6200. Aqui o coordenado com controle adiante. Seu controle? Era nada. Terra Hotel Yankee está utilizando 1506 e Seasa. Mike Victor Alfa, na escuta do controle. Direto, parte do Graera, informe solo controlado, número 0 graus, 629, Guardião 05. Fecha as condições, né, informar solo controlado, muito obrigado pelo apoio e pela... agradeço por gentileza na sequência da, do controle. Sim. Funcionário 6200, solo aos 48, libere a direita, chame solo em 1219. 219, ouça 6200. Azul 4082, sente do tráfego, continue a aproximação, pista no zero, vento 160 graus 89, forma sua esquerda, helicóptero efetuando pouso direto no pátio próximo à cabeceira no 7, sem interferir com a sua aproximação. Pista já se encontra livre, pouso autorizado, 160 graus, 079. Livre, pouso azul 4082. Pode considerar solo controlado. Tolos 49, sequência livre, uma boa tarde. Obrigado, boa. Autorizado o cruzamento da pista 17, táxi para a Aerostar, Romeu Charlie Quebec. Alô, Brasil. O azul 4082, solo 51, libere a direita, chame solo 1 da 09. 5209, boa. Boa. Direita vai indo em sozinha, chegada do Bernardinho para o 050. momento agora eu ainda só sei, é que eu desejo fazer uma sete após o SAP, vem certo de 366 para fluxo de veterinário. Eu vou ter antes, por favor, 356. 356, boa tarde. Isso aqui é a chegada do Medião para o 060. Comigo, simplesmente, não tem o nosso efeito. Salvador. O fotolástico com ponto de risco informe fora do solo. Aqui no aeródromo o vento é 190 graus com medo de nós. Eu vou chamar agora o controle 1208, até a minha vez. Vai chamar controle, Ghost. Controle, Papa Romeu, até o Ghost. Ghost, bom dia pra você. Bom dia, decolou em Lima, já comprou o Whisky 57, sobrevoa inicialmente a Praça da Piedade. Sente autorizado. Eu tenho meu voo autorizado, mas eu quero que saia. Eu sobrevoo na Piedade. Autorizado, não escuta permanente. Mas se me tirar sua confirmação, tá? Tá fazendo o sobrevoo? Não, não consegui descida. Por causa da mata escura, 510, mais literal. Eu vou ter em aqui, esperando o 1506, é ponto de Seasa. Se eu tinha essa ponto de Seasa, eu tenho outra aliança. Eu vou só ficar atento do mapa para mais literal, como é que ele é que fez. Ficar atento ao mais literal, Fatal Magoto. Mais literal, fica atento ao Hotel Magoto, como é que ele é que fez, prosseguindo para a Piedade. Ah, tranquilo mesmo, já avisou ao mais literal. Eu não avisou não. Se eu tirar já, eu vou só ficar contigo. Ok. Seu Yang chegou hoje, né? Porque foi o Trono 1895, Serra Tayhaki. Então, Salvador, a Capacão, Serra Tayhaki, bom dia. Serra Tayhaki, 3G, sentido tráfego, pista 1-0, 1-7. Vento 180 graus, 079, 2 autorizado, cabeceira 17, Serra até o Yankee. Ponto autorizado no 17, Yankee 5. Veja 16, aí vai autorizado, até 378. 050. Na 3378, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés, ao meu 44. Esse é o tráfego, porém não avisa da 3378. Na 3378, tráfego adicional, 12 horas, 9 milhas, mantendo 500 pés, ao meu 44. Brana 356, desça para 4 mil pés, desça para 3 mil pés via, pode autorização para final do procedimento ele é satisfeito. Informa o tráfego 12 horas, 1 a 2 milhas, mantendo 500 pés, opção 44, tráfego adicional 12 horas, 1 a 8 milhas, mantendo 500 pés, opção 44 também. Desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento da seção, informe estabilizado. Só 3378 é estabilizado. 3378, são 1 noite do 95, obrigado. Então, 3378, avistado, pouso autorizado no 080 graus com 079. 3378. Pouso autorizado no 0378. Abandonar setor sobre o próximo ao presídio. Vai afastar mais uma milha, mais litoral. Gente, afaste uma milha ao norte, mais litoral. Gente, afaste uma milha do local, aguarde novas instruções, tanto ao sul quanto ao norte. Aguardando novas instruções, já está a mais natural. Já passando 1.6 mil agora. Estou recebendo o seu afastamento, Mike Vitorov. Confirme o local de sobrevoo. Está no bairro do Salvaria com Mike Vitorov. Gente, afaste 2 milhas, Mike Vitorov. Chame o teu Salvador, se aproxima no 8 do 695. 2.45, pessoal do hospital São Rafael, Mike Geraldo. Pronto. Pessoal, chão, pistão 0, ventura 0 graus, 629, reformaria em pista livre. Comandando, 3.378, solo 09, libera a direita, chame o solo 1.209. Direita 209, 3.38. Contato radar, 72 milhas no oeste de Salvador, Mastu para a chegada da Man, reporte de alta descida. Como é que fica atento aí, Urubus, aí, o Urubu na curta final pairando aí, um pouquinho acima da rampa? Ah, não é que graças. M356, solo 12, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219. mais tarde, Papa Romeu Serra Golf Oscar. Serra 3745, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 079. Decolou Zulu 4, chama agora o controle, frequência 1208. 208, boa. Contato na decolagem, sua via seleção 1, seleção Mote, repara nível de voo 3.0. Campo 1, Mote 3.0, 3.745. Autorizado. Alinhar e decolar. Pistão no 7, o vento 190 graus, com 79, Serra Golf Oscar. Pistão 170, vento sul, direção sul com 079. Cego Frasca de Toulouse, 17, curva esquerda, perna do vento, pistão 7, Cego Frasca. Esquerda, perna do vento, no 7, Cego Frasca. Você passa no final, pista no 7, vento sul com 8 nós, Serra do Fiasca. Atualizado, base, reposta final, Serra do Fiasca. Autorizado, alinhar e decolar. Pista no 0, vento 190 graus com 07 nós, gol 1250. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, gol 1250. Boa tarde, manter o ponto de espera. Então, 3.008. Boa tarde. Estou autorizado backtrack, reporte pista livre, seu solo faz 2-1, Serra Golf Oscar. Então 3.001 ali, mantém cabeceira 1-0. Táxi. 3.008, decolagem autorizada, pista no 0190 graus 079. Autorizada decolagem, 1250, contato radar na decolagem, subavia, saída Puca, transição Caju para nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju para o 350, voo na 250. Até o meu grupo na escuta. Eu vou para Iguaçu, daí eu estou 200, confirma. Como é quantas milhas Salvador? É, Vitor, onde é Juliette? Contato radar 59 milhas sudoeste de Salvador, voo, boa média, eu faço no BRDC. Voo 3181, decolou as 24, chama agora o controle, 1208. 77 milhas, oeste de Salvador, contato radar, voo na proa de Bomédio, informe o viagem descida. Patatango Vitorino de Juliette, decolado de 7, chama o controle, 1208, morreu. 1208, vou tomar ele, você viu? Vai conseguir estar a mata escura, desviando do presídio pela esquerda, o Mike Peralta.

123.8, TEP 2081, chame Center C, frequência 123.8, até 98.135. 38283. Acho que você me informa, chame tu, em 1-8-9-5. Exatamente, confio. Oi, boa tarde, Papatão Rocha, Golfo Filiforme, estabilizado e NL. Papatão Rocha, Golfo Filiforme, boa tarde. Autorizado com o uso que chama 0, vento 190 graus, X-099. Autorizado com o uso fazendo 3-5-9, Golfo Filiforme. Veja Juliette, tráfego Paraguaçu, Robson 44510, além não há mais tráfegos a reportar, frequência livre da coordenação, chama o universo. Papa Romeu e Charlie Bravo, autorizado, ele era uma questão 7. Oxalá 62, 1-3, 100 de montanha, tempo de espera. Vai manter,